Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Aumento grave do bailão, aumento grave do bailão. Quero ver bumbum mexer, vai, vai até o chão. Aumento grave do bailão, aumento grave do bailão. Quero ver bumbum mexer, vai, vai até o chão. Mas que talento é esse, novinha, tu nunca para. Dá-lhe sentando gostoso, levanta e joga na sarrada. Dá-lhe sentando gostoso, levanta e joga na sarrada. Novinha, tu não tá só. Aproveita que essa é a hora. Vem dançar gostoso no hit que é dos maloca. Desloca e quebre, quebra, desloca, desloca e quebre, quebra, desloca. Vem dançar gostoso no hit que é dos maloca. Vem dançar gostoso no hit que é dos maloca. Aumento grave do bailão, aumento grave do bailão. Quero ver bumbum mexer, vai, vai até o chão. Aumento grave do bailão, aumento grave do bailão. Quero ver bumbum família, mexer. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É esse, novinha, tu nunca para. Dá-lhe sentando gostoso, levanta e joga na sarrada. Dá-lhe sentando gostoso, levanta e joga na sarrada. Novinha, tu não tá só, aproveita que essa é a hora. Vem dançar gostoso no hit que é dos maloca. É DJ Moraes, puxador com o Ditinho PL, é nós que somos, nesse tempo tá ligado. Vitória Boqueteira, Kathleen Boqueteira. Só não posso me esquecer da Bianca Chupadeira, Gabriela Boqueteira, Bruna Boqueteira. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Bárbara Boqueteira, Carol Boqueteira. Só não posso me esquecer da Jennifer Chupadeira. Putaria pra mulher, pra toda profissional. Putaria pra mulher, pra toda sensacional. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. E Vitória Boqueteira, Kathleen Boqueteira. Só não posso me esquecer da Bianca Chupadeira, Gabriela Boqueteira, Bruna Boqueteira. Só não posso me esquecer da Amanda Chupadeira, Raíssa Boqueteira, Camila Boqueteira. Só não posso me esquecer da Rafaela Chupadeira, Bárbara Boqueteira, Carol Boqueteira. Só não posso me esquecer DJ Rafael Mix. Putaria pra família, mulher, pra Bonde dos Malvados. Putaria pra mulher, pra toda sensacional. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Vai começar, começar, começar. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Naturalmente, só pro clima esquenta, ela se agita na minha frente. Vem na guiação perfeita, rebolando diferente. Quando bate a onda nela, ela joga perfeitamente. Eu ia dançar muito bem, agora não vou dançar mais. Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com vento de bicho. Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo. Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com vento de bicho. Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo. Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com vento de bicho. Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo. Ficando de quatro agora, ficando de quatro agora. Cora de quatro agora. DJ Rafael Pixis. Família Bonde dos Malvados. Cora de quatro agora. Cora de quatro agora. Cora de quatro agora. Cora de quatro agora. Cora de quatro agora. Vai ficar de quatro. Ficar de quatro. Vai ficar de quatro. DJ Will, seu canal. É o DS de novo. Aí cê gosta, né? Desse jeito. Oi, vai pro tranca, mexe o corpo descendo naturalmente. Só pro clima esquenta, ela se agita na minha frente. Vem na guiação perfeita, rebolando diferente. Quando bate a onda nela, ela joga perfeitamente. Eu ia dançar muito bem, agora não vou dançar mais. Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com vento de bicho. Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo. Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com vento de bicho. Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo. Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com vento de bicho. Vem na ponta do maçarico. sassarico, sassaricando nesse LS. Picando de quatro agora, picando de quatro agora, picando de quatro agora. O nome dela é... CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. O nome dela é Jennifer Trovei na 17. O nome dela é Jennifer Trovei na 17. Levei pro beco, botei pra pagar um boquete. Levei pro beco, botei pra pagar um boquete. Levei pro beco, botei pra pagar um boquete. Levei pro beco, botei pra pagar um boquete. Pergunta o nome dela, se é Jenny, se é puta. Pergunta o nome dela, se é Jenny, se é puta. Bebe, fica louca, fode, igual cama suta. Bebe, fica louca, fode, igual cama suta. Bebe, fica louca, fode, igual cama suta. Bebe, fica louca, fode, igual cama suta. A Jenny tá com sede, leite, ela vai tomar. A Jenny tá com sede, leite, ela vai tomar. Me paga um boquete que eu vou te amamentar. Me paga um boquete que eu vou te amamentar. Me paga um boquete que eu vou te amamentar. Me paga um boquete que eu vou te amamentar. Toma tapa na cara, com leitinho na boca. Toma tapa na cara, com leitinho na boca. Chupou uma bola, sem babar na outra. Chupou uma bola, sem babar na outra. Chupou uma bola, sem babar na outra. Chupou uma bola. DJ Rafael Pix. Família Bonde dos Malvados. A rocha pra todas as favelas. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite eu quero fuder contigo. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! E fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite eu quero foder contigo. Já te avisei que eu mato aula sem problema, porque eu prefiro desse jeito escondido. Hoje que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Que tu bota na minha base. Vai rolar sexo à vontade. Então vem cheia de maldade. Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem. Fico imaginando nós dois, um jeito diferente, né? Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Na gaiola e novinha, nem vem para minha, bandido não namora, né? Sabe que eu sou rei da novinha, então joga xerequinha, senão tu vai embora a pé. Vou brotar na gaiola e novinha, nem vem para minha, bandido não namora, né? Sabe que eu sou rei da novinha, então joga xerequinha, senão tu vai embora a pé. Fico imaginando nós dois, um jeito diferente, né? E depois que o sol se for, tu sabe onde vai ser o rolê. Vou botar na gaiola e novinha, nem vem para minha. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Então joga xerequinha, senão tu vai embora a pé. Vou brotar na gaiola e novinha, nem vem para minha. Bandido não namora, né? Sabe que eu sou e da novinha, então joga xerequinha, senão tu a vai embora a pé. É maior fodão as novinhas da zona sul. É maior fodão as novinhas da zona norte. É maior fodão as novinhas lá da baixada. É maior fodão, é maior fodão. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados com DJ Rafael Mix. Mandando só as principais pra galera dançar. Vai com o rabetão no chão. Vai, vai, vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Senta. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. É, mané. Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho. Tá se empolgando, é? Então se prepare e não corre. DJ Vitor Falcão. As novinhas da Zona Leste. É maior fodão as novinhas. DJ Rafael Mix. É agora sua adrenalina vai a é mil. O show vai começar. Família Bonde dos Malvados. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai, vai, vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Senta. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão. Vai com o rabetão. E aí, concorrência? Hoje o DJ Danny acordou mais bravo que ontem. Moleque tá como? Moleque tá representando a favela, pô. CD Família Bonde dos Malvados. Com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes. Tocando sempre o que o povo quer ouvir. Pega só no gostosinho. Pega só no gostosinho. Pega só no gostosinho. Tô contraindo com a chanta, tô contraindo com a chanta, tô contraindo com a chanta. A minha piroca é bola, é bola, é bola, é bola. É bola gostosa, é bola, é bola, é bola, é bola. É bola gostosa. Eu vou de bicho, é vou de gostosa. Bicho, eu vou de bicho é na xereca. Joga buceta no bode, fica. Joga buceta no bode, fica. Joga buceta no bode, fica. Joga buceta no bode, fica. Joga buceta no bode. Que horas tu vai pra casa? Quem que fez essa pergunta? O Denner que tá tocando. Olha o tanto de tchutchuca. Eu só vou dormir depois que comer várias puta. O Denner só vai dormir depois que comer várias. Eu só vou dormir depois que comer várias puta. O Denner só vai dormir depois que comer várias. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. E aí, concorrência? Hoje o DJ Danny acordou mais bravo que ontem. Moleque tá como? Moleque tá representando a favela, pô. Quer respeitar mesmo? Anota esse nome aí, ó. Pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca. Na tua pega só que eu gostosinho, no peitão eu faço espanhol. Minha piroca pela tua buceta pela minha piroca. Na tua pega só que eu gostosinho, no peitão eu faço espanhol. Tô contraindo com a chanta, tô contraindo com a chanta, tô contraindo com a chanta. A minha piroca é bola, é bola, é bola, é bola. É bola gostosa, é bola, é bola, é bola, é bola. É bola gostosa. Eu vou de bicho, é bola, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca. Joga buceta no bode, fica. Joga buceta no bode. Joga buceta no bode, fica. Joga buceta no bode. Joga buceta no bode, fica. Joga buceta no bode. Que horas tu vai pra casa? Quem que fez essa pergunta? O Denner que tá tocando. Olha o tanto de tchutchuca. Eu só vou dormir depois que comer várias puta. O Denner só vai dormir depois que comer várias. Eu só vou dormir depois que comer várias puta. O Denner só vai dormir depois que comer várias. Geral no varete ativa no modo assunção. É dia de balão, dia de loucura, caralho. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Calma a emoção, calma a emoção, calma a emoção. Tem maluco no baile, mais louco que assunção. Tem maluco no baile, mais louco que o assunção. Vamos assunção, é separada mesmo aí. Calma a emoção, calma a emoção, calma a emoção, calma a emoção. Tem maluca no baile, mais louco que o assunção. Tem maluca no baile, mais louco que o assunção. Só pros parceiros que gostam de engraçar no balão. Ativa o modo, mas não fica na emoção não, demorou parceiro? É isso aí, ei. Se o assunção tá louco, nós tá triloco. Se o assunção tá louco, oi, nós tá triloco. De um copo de uísque na mão, gelo de coco. De um copo de uísque na mão, gelo de coco. É tipo isso aí, né? Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Tipo como? Calma a emoção, calma a emoção, calma a emoção, calma a emoção. É maluca no baile, tá junto com a sussão. É maluca no baile, mais louco que o assunção. Senta firme no seu pau fazer macete. Rebolando na piroca até sua pica sair leite. Vai, mozão. Senta no seu cacete. Senta no seu cacete. Vai, mozão. Senta no seu cacete. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Vai, mozão, bota piroca, bota na xota, bota na xota, bota. Bota piroca, bota na xota, bota na xota, bota. Bota piroca, bota na xota, bota na xota, bota. Bota piroca, bota na xota, bota na xota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Você tá firme no seu pau. DJ Rafael Mix, família Bonde dos Malvados. Você tá firme no seu pau fazer macete. Rebolando na piroca até sua pica sair leite. Vai, mozão, no seu cacete. Senta no seu cacete. Vai, mozão, no seu cacete. Senta no seu cacete, senta no seu cacete, senta no seu cacete, senta no seu cacete, senta no seu cacete. Vai, mozão, senta no seu cacete, senta no seu cacete, senta no seu cacete, senta no seu cacete. Vai, mozão, bota piroca, bota na xota, bota na xota, bota, bota piroca, bota. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Não toma vergonha na cara e nem rumo na sua vida. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Sua xereca é igual na guile. Olha só o que eu vou te dizer. Eu tô na A, ele tá na B. Outro tá na C. Foda-se tudo, todo mundo vai comer. Eu tô na A, ele tá na B. Desidá na C. Foda-se tudo, todo mundo vai comer. Oi. Na onda do balão, na onda do balão. Que ela arrasta com a jaca no chão. Que ela arrasta com a jaca no chão. Que ela arrasta com a jaca no chão. Que ela arrasta com a jaca no chão. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Não toma vergonha na cara e nem rumo na sua vida. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Que ela quer? Toma pica. Toma pica. Sua xereca é igual narguile. Olha só o que eu vou te dizer. Eu tô na A, ele tá na B. Outro tá na C. Foda-se tudo, todo mundo vai comer. Eu tô na A, ele tá na B. Desidá na C. Foda-se tudo, todo mundo vai comer. Oi. Na onda do balão. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Enquanto mais ela pede, bota eu machuco a xereca dela. Ela toma na tcheca, toma na tcheca, toma na tcheca. Ela toma na tcheca, ela toma na tcheca, toma na. Ela toma, vai tomar na tcheca. Toma na tcheca, ela toma na tcheca, ela toma na tcheca, ela toma na tcheca, ela toma na tcheca, ela toma na. Lá dentro da xereca, a novinha tá embrasadona no baile da 17. Onde tudo acontece, onde tudo acontece. Você tá sabe, você tá dessa, você tá. Você tá sabe, você tá dessa, você tá. Você tá. Você tá sobe, você tá desce. No baile da de... Alana, Alana perereca, Alana perereca, vem. Alana perereca, Alana perereca. Hoje do baile do 10 mais 7, o capirã não tem conversa. Ela vai Alana, vem. Alana perereca. Oi, paredão que bate forte, a novinha se desperta. Dá um pedido na mãe dela, pra colar aqui na favela. Ela tá com fogo na xereca. Fogo na xereca, ela tá com fogo na xereca. Fogo na xereca, ela tá com fogo na xereca. Fogo na xereca. Saltou de copão na mão, sana as periquitas. Saltou de copão na mão, sana tua filha. Saltou de copão na mão, sana as periquitas. Saltou de copão na mão. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Ela desce a porra o bucetão, ela desce a porra o bucetão. Ela desce a porra o bucetão, ela desce a porra o bucetão. Ela joga o cabelo e balança o peitão, ela joga o cabelo e balança. Ela pega, né, velho? Ela joga o cabelo e balança o peitão, ela desce a porra o bucetão. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. Oi, Mandela, comendo, sou teu novinha, casamento. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. Desce a porra o bucetão, desce a porra o bucetão. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Quer descer, pode descer, mas toma cuidado com o foguinho. Tá ligado aquele foguinho que vem na garrafa lá quando faz como? Ô piranha, ei, vai queimar o grelhinho, vai queimar o grelhinho. Vai queimar o grelhinho, caralho, mano. Vai queimar o grelhinho e eu vou comer grelhadinho. Vai queimar o grelhinho, vai queimar o grelhinho. Vai queimar o grelhinho e eu vou comer grelhadinho. Tu quer Jack, eu quer Black, tu quer G, eu quer Ciroc. Não, Desce com a xereca na garrafa de passaporte. Desce com a xereca na garrafa. DJ Rafael Pixi. Família Bonde dos Malvados. Desce com a xereca na garrafa de passaporte. Xerequinha, ai, ai, xerequinha, ai, ai, xerequinha, ai, ai, ai, xerequinha, ai, ai, ai, xerequinha, ai, ai, xerequinha, ai, ai, ai, xerequinha, ai, ai, xerequinha. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Puta que pariu, vou arrebentando a capana com ela na xereca dela, piroca subiu. Vou arrebentando a capana com ela na xereca dela, piroca subiu. Quem novinha foda, puta que pariu. Quem novinha foda, puta que pariu. Vou arrebentando a capana com ela na xereca dela, piroca subiu. Vou arrebentando a capana com ela na xereca dela, piroca subiu. Vou arrebentando a capana com ela na xereca dela, piroca subiu. Vou arrebentando a capana com ela na xereca dela, piroca subiu. Hoje a noite é sem massagem, ela falou que é sem gracinha, vai, vai, Xaninha, vem, vem, xerequinha, vai, vai, Xaninha, vem, vem, xerequinha, vai, vai, Xaninha, vem, vem, xerequinha, vai, vai, Xaninha, vem, vem, xerequinha. Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, Aí cê gosta, né? Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. Oi. Novinha foda, puta que pariu. Que novinha foda, puta que pariu. Vou arrebentando a capona com ela na cela, com a dela piroca subiu. Vou arrebentando a capona com ela na cela, com a dela piroca subiu. Que novinha foda, puta que pariu. Que novinha foda, puta que pariu. Vou arrebentando a capona com ela na cela, com a dela piroca subiu. Vou arrebentando a capona com ela na cela, com a dela piroca subiu. Vou arrebentando a capona com ela na cela, com a dela piroca subiu. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Só soca de hora, você tá dando a vida. Só soca de hora, você tá dando a vida. Só soca de hora, você tá dando a vida. Só soca de hora, você tá dando a vida. Você tá vou socar. A você tá dessa na vida. Você tá vou socar. A você, ah, ah. Você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Papel, uma cera de peça. Uma cera de namora. Toma, pai. Toma, toma. DJ Rafael Pix. Família Bonde dos Malvados. Esse é original, pô. Já falei que ele narra putaria. É original da putaria. Vai ser papapá. Papapá na tcheca dela. Vai, vai, prereca. Prereca, vai, vai, prereca. O quê? Na tcheca dela. Vai, vai, prereca. Prereca, vai, vai, prereca. O quê? Na tcheca dela. Vai, vai, vai. Só soca de Ana, você tá dando a vida. Só soca de Ana, você tá dando a vida. Só soca de Ana, você tá dando a vida. Só soca de Ana, você tá dando a vida. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Lá dentro é tudo, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo, lá dentro. No bailão eu vou atravessar, seu xereque vai, senta e machuca ela, quem que machuca ela, senta e machuca ela, quem que machuca ela. Ela. Vai. Hoje, no bailão, vai. Eu vou machucar essa xereque, vai. Senta e machuca ela, vai. Que machuca ela, vai. Senta e machuca ela, vai. Que machuca ela, vai. Vem que o pirão te atravessa, te atravessa, te atravessa, vem. Vem que o pirão te atravessa, vai. Te atravessa, te atravessa, vai. Vem que o pirão te atravessa, vai. Te atravessa, te atravessa, vai. Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe, né? DJ Douglas, é ele de novo, vem. O bailão é tudo desse jeito, sem carinho, sem amor e sem sentimento. E toma lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo, lá dentro. DJ Rafael Mix, família Bonde dos Malvados. Quem que machuca ela? Vai, certo, machuca ela. Vai, quem que machuca ela? Vai, hoje no bailão, vai. Eu vou machucar essa xereque, vai. Senta e machuca ela. Vai, quem que machuca ela? Vai, certo, machuca ela. Vai, quem que machuca ela? Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Ai, ai, ai.

meu piru tá doce. Senta na pique fácil, quica na pique fácil, relaxa na pique fácil, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Senta na pique fácil, relaxa na pique. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Quica no pau sua bunda, senta no pau sua bunda, vai, quica no pau sua bunda. Senta no pau sua puta, isso é baile de favela que não é Lollapalooza. Isso é baile de favela que não é Lollapalooza. Vai, quica no pau sua puta. Senta no pau sua puta. Vai, quica no pau sua puta. Senta no pau sua puta. Isso é baile de favela que não é Lollapalooza. Isso é baile de favela que não é Lollapalooza. Vai, vai, vai. Geral do baile com o copo na mão. Geral do baile com o copo na mão. Olha pra cara da novinha que tá do seu lado e pergunta se é solteira e canta. Tá com sono? Pau no seu cu. Vem sentando no pino. Tá com sede? Pau no seu cu. Vem sentando no pino. Tá com sono? Pau no cu. Vem sentando no pino. Tá com sede? Pau no seu cu. Vem sentando no pino. Caçula! GG! Então chama! Ih, tá chapando. Chama quem, ladrão? Chama no problema, filho! CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Não precisa falar muito, a novinha entra na dança, essa porra não tem medo, porque tu não é mais criança. Não precisa falar muito, a novinha entra na dança, essa porra não tem lei, porque tu não é mais criança. Bunda não pensa, bunda balança, bunda balança, bunda balança. Bunda não pensa, bunda balança, bunda balança, bunda balança. Bunda não pensa, bunda balança, bunda balança, bunda balança. Bunda não pensa, bunda balança, bunda balança, bunda balança. Bunda não pensa. Eita porra que eu avistei de longe. Eita porra que eu avistei de longe. Bo bo bo bo bo bo bo gigante. Bo bo bo bo bo bo bo gigante. Bo bo bo bo bo bo bo gigante. Bo bo bo bo bo bo bo gigante. Boomerang, o boomerang, o boomerang, o boomerang. Vai e volta na, vai e volta na que vai e volta. Vai e volta na que vai e volta. Vai e volta na que vai e volta. Vai e volta na que vai, vai, vai. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Bunda balança. Bunda não pensa. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Bunda não pensa. Bunda balança. Bunda balança. Eita porra. É a nova geração da putaria. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Faz o meu pau de brinquedo, moleque, eu sei que você gosta. Faz o meu pau de brinquedo, moleque, eu sei que você gosta. Pega e aperta e coloca na boca. Tira e coloca na chota. Aperta e coloca na boca. Vai, tira e coloca na chota. Faz o meu pau de brinquedo, moleque, eu sei que você gosta. Faz o meu pau de brinquedo, moleque, eu sei que você gosta. Pega e aperta e coloca na boca. Tira e coloca na chota. Aperta e coloca na boca. Vai, tira e coloca na chota. Aperta e coloca na boca. Tira e coloca na chota. Para de briga, para, sai, sai aí. Solta minha rola, solta minha rola, solta minha rola, solta minha rola. Suas amigas quer também, deixa ela chupar essa porra. Solta minha rola, solta minha rola, solta minha rola, solta minha rola. Suas amigas quer também, deixa ela chupar essa porra. Suas amigas quer também, deixa ela chupar essa porra. Deixa ela embrasar, deixa ela curtir, ó. Hoje ela vai dar a puceta pra mim, vai. Deixa ela embrasar, ó, deixa ela curtir. Hoje ela vai dar a puxeta pra mim. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. na cara, é só falar, só pedir, vai, aí. Tá pedindo tapa na bunda, toma tapa na bunda. Pede tapa na cara, toma tapa na cara. Tá pedindo tapa na bunda, toma tapa na bunda. Pede tapa na cara, toma tapa na cara. DJ TH, o barulho da sua vela. Sherry, para, Sherry. Ó, chinelo, Sherry, para, para. Sherry, para, Sherry. Ó, chinelo, vai. Sherry. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Sherry, Sherry, Sherry, Sherry. Agora manda você obedece, Sherry. Xerecão no chão. Chão, chão. Xerecão no chão. Chão. Xerecão em pé. Pé. Xerecão em pé. Fica em pé, xerecão. Pé. Xerecão em pé. Apelidei meu cão de Xere. Ele é um super cão. Tudo que eu mandar, ele faz na disposição. Xerecão subindo. Xere, para. Xerecão no chão. Xere. Vai, Xere, vai. Xerecão subindo. Xerecão no chão. Ai, xerecão subindo. Xerecão no chão, xerecão subindo, xerecão no chão, xerecão subindo, xerecão no chão. Vai xere, vai xere, xere, vai xere, vai xerecão, vai xere, vai xere, xere, vai xere, vai xerecão. P-sex, olha que é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora. Desgraçado, para com esse negócio. Para xere, chinelo, vai, xere. Família Bonde Xere. Dos Malvados, com chinelo, o DJ Xere, Rafael para. Mix. Xere, para, Xere. Ó, chinelo, vai. Xere, para, Xere. Para isso, para. Agora vai começar o que elas gostam. Vai começar o que as mulheres gostam. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Mandando só as principais pra galera dançar. E veio de São Paulo pra Baixada com a xereca dando bote. Eu vou foder com ela hoje atrás do quiosque. Eu vou foder com ela hoje atrás do quiosque. Veio de São Paulo pra Baixada com a xereca dando bote. Eu vou foder com ela hoje atrás do quiosque. Eu vou foder com ela hoje atrás dos quiosques. Vai mamando que o bagulho tá louco. Vai mamando que o bagulho tá louco. Vai mamando a pica no bote enquanto eu tomo aguarde. Então vai mamando que o bagulho tá doido. Vai mamando que o bagulho tá louco. Enquanto tu vai mamando, eu vou tomando água de coco. Vai mamando que o bagulho tá louco. Vai mamando que o bagulho tá louco. Enquanto tu vai mamando, eu vou tomando água de coco. Enquanto tu vai mamando, eu vou tomando água de coco. Enquanto tu vai mamando, eu vou tomando água de coco. 03 ou 011, elas querem correr perigo. O Wallace NK já convocou os amigos. Pra enquete do dia, a enquete esperada. Qual que fode mais, da capital ou da baixada? Qual que senta mais, da capital ou da baixada? Qual que mama mais, da capital ou da baixada? As da capital, desce no pau, desce que desce no pau. As caiçara, vara, desce que desce na vara. Da capital, desce no pau, desce que desce no pau. As caiçara, vara, desce que desce na vara. Aê, mais uma nova, mas agora pode copiar. Porque o Wallace NK é o cria. É o cria que vocês copiam. Caralho, essa virou moda. DJ Rafael Pixis. Família Bonde dos Malvados. Baixada com a xereca dando bote. Eu vou foder com ela hoje atrás do quiosque. Eu vou foder com ela hoje atrás do quiosque. Eu de sampa pra baixada com a xereca dando bote. Eu vou foder com ela hoje atrás do quiosque. Eu vou foder com ela hoje atrás do quiosque. Safada marca na bermuda, meu pau durão. Costa no beco, piranha. Safada marca na bermuda, meu pau durão. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Meu pau durão, meu pau durão, meu pau durão. Vai encaixando no teu bucetão. Meu pau durão, meu pau durão, meu pau durão, meu pau durão, meu pau durão, meu pau durão. Ele vai encaixando no teu bucetão. Ei, ei, ei. Ele se engana, oh, oh, é meu padrão. Ele se engana, oh, oh, é meu padrão. De vestidinha que fica fácil de levantar. A novinha tá taradinha, e tá, ela tá que tá. A novinha ela tá vestida, me chegando toda hora. Gostosa pra caralho, ela tá com mama de fora. Gostosa pra caralho, ela tá com mama de fora. Gostosa pra caralho, ela tá com mama de fora. Gostosa pra caralho, ela tá com mama de fora. DJ TH, o barulho das favelas. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Piranha safada, marca na bermuda, meu padrão. Costa no beco, piranha safada, marca na bermuda, meu padrão. Meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão. Vai encaixando no teu bucetão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão, meu padrão. Ele vai encaixando no teu bucetão. Ei, ei, ei. Fazendo tomar um espuma do boi que tem que os caras marifando. Tô fazendo nada, cê tá doido. Tipo clima de bailão, embrasado, muito louco. Sempre de copo na mão. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Cê tá doido, cê tá doido. Ai caralho, cê tá doido, cê tá doido. Ai caralho, cê tá doido, cê tá doido. Ai caralho, cê tá doido, cê tá doido. Ai caralho, o carnaval pra ser solteiro esse ano passo de novo. Cê tá doido, vai, cê tá doido. Ai, cê tá doido, vai, cê tá doido. Ai, cê tá doido, vai, cê tá doido. Ai, cê tá doido, vai, cê tá doido. Ai, o carnaval pra ser solteiro esse ano passo de novo. Tipo clima de bailão, embrasado, muito louco. Sempre de copão na mão, de uísque, gelo de coco. Amanheceu no baile, vou ficar só mais um pouco. Cê tá doido, vou ficar só mais um pouco no baile, tô fazendo nada mesmo. Cê tá doido, cê tá doido. Cê tá doido, cê tá carnaval, né? O carnaval passou. DJ Rafael Mix, família Bonde dos Malvados. Aponta pra sua amiga, vê que tá muito louca. Aponta pro seu amigo, vê que tá muito louco. Fala assim, fala assim. Fala pra sua amiga, pra seu amigo aí, mano. Cê tá doido, vai, cê tá doido. Ai, cê tá doido, vai, cê tá doido. Gostar na cadeira pra fazer a manutenção dos bet lá, que hoje tem balão, tá ligado, né? Aí, a novinha falou que meu cabelo tá parecendo aquele chocolate lá. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes. Me chama de belão, cabelão, que eu vou cabelão. Bonde do dread, hein? Me chama de belão. Essa é só pra neguinho que tem dread, tá bom, pô? Bonde do dread, vai, bonde do dread, belão, cabelão. Que ela sabe que nós é profissional no Forte Bet. Bonde do dread, belão, cabelão. Bonde do dread, vai, porque ela sabe. Caralho, eu tenho. Nós é afrodescendente, não precisa esconder. Nós é afrodescendente, não precisa esconder. Pente o tamanho do bagulho, penetrando em você. Pente o tamanho do bagulho, penetrando em você. Vai, pente o tamanho do bagulho, penetrando em você. Só por bonde do neguinho, tá ligado? Não, não é racista, não, o branco também não gosta. Ó minha cor, tá vendo meu braço aqui, ó? Ó minha cor. Ó minha cor. Nós representa no amor. Ó minha cor, sou pretipo. Ó minha cor, bonde do preto, hein? Ó minha cor. Nós representa no amor. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Pega no bagulhão, preto igual cacetete. Pega no bagulhão, preto igual cacetete. Bota na short e mete. Bota na boca, bota na short e mete. Bota na short e mete. Bota na short e mete. Bota na short e mete. Quem diria? Quem diria? Que eu sou o negão da WhatsApp da sua vida. Quem diria, amor? Quem diria? Ô vida, metei na gala procurando você. Louco marolado, te chama de bolado. colocou de baseado doido pra te comer. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Come do complexo, nós come, na nova nós come, do Jujura nós come. Comida, plantei na gaiola procurando você, louco marolado, tu chama de bolado. A tropa da nova Holanda, tá tipo na balha. A tropa da merenda, tá tipo na balha. A tropa aqui da penha, tá tipo na balha. A tropa do complexo, tá tipo na balha. O que? Tá rasgando várias. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados. DJ Rafael Mix. Sabe qual é o complexo da Penha, verdadeiro. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso. Tá tudo bom. Bigode infinito, cabelo na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim, então vem qualquer meu crente. Senta. Ai, droga. Senta. Bonde dos Malvados. Olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer meu crê. Senta. Ai, droga. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Eu queria que vocês copiem. Quer brazar comigo no baile? Bagulho é mó assim. Quer brazar comigo no baile? Novinha é bem assim. Só jogar o cone em mim. Sarrando em duas mulheres. Porra, Wallace, grava aí. É só jogar o cone em mim. Sarrando em duas mulheres. Porra, Wallace, grava aí. Novinha já tá brigotando, você senta escondido. Vai cair no cachereca na piroca do sabido. Vai cair no cachereca na piroca do sabido. Vai, cai cachereca, o bonde tá te assistindo. Vai, cai cachereca. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Vai cair no cachereca na piroca do sabido. Filha da puta, então joga a buceta pra mim, depois pro NK também. Filha da puta, então joga a buceta em mim, depois pro NK também. Para não, para não, para não. para não, vem, vem, para não, para não, para não, para não, vem, vem. Filha da puta, então joga a buceta de mim, depois joga pro Enica também. Filha da puta, então joga a buceta de mim, depois joga pro Enica também. Vai, vai, tu, tu, nova. Que isso, hein? Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Vitamina pra deixar o couro comer. Toma vitamina pra deixar o couro comer. Vitamina deixa o couro comer. Com a maquinha do verão, todo mundo tá te vendo. Então toma vitamina, vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Novidade do GW, vai menina, tu não para. Aquece devagarinho que hoje você se acaba. Toma bombada safada. Toma bombada safada, vai. Toma bombada safada. Toma bombada safada. Com a maquinha do verão, todo mundo tá te vendo. Então toma vitamina, vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Mais um hit do DJ Tezinho. Aproveita, querida. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Ela tá no modo avião e ela não quer mais saber. Vitamina pra ver seu corpo. DJ Tezinho é o brabo de novo. É o brabo de novo. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Ela me viu no baile e ela tentou se esconder. Acha que eu não tô ligado, pensou que eu não ia ver. Dentro do baile a novinha se solta, é bola que nem maluca. Dentro do baile a novinha se solta, é bola que nem maluca. Ela vai levitando a bunda, vai levitando a bunda, vai levitando a bunda, vai levitando a bunda. Fazendo o movimento, vai mulher desce e contrai. Vai levitando, despeca a rabeta e cai. Vai levitando, despeca a rabeta e cai. Levitando, despeca a rabeta e cai. Vai levitando, despeca. Vai, vai. Levitando a bunda, vai. Levitando a bunda, vai. Levitando a bunda, vai. Levitando a bunda. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Quando ela me viu no baile, ela tentou se esconder. Acha que eu não tô ligado, pensou que eu não ia ver. Dentro do baile a novinha se solta, é bola que nem maluca. Dentro do baile a novinha se solta, é bola que nem maluca. Ela vai levitando a bunda, vai levitando a bunda. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Porradinha, porradinha, caralho. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, pego firme tua xereca, deixo ela molhadinha. Porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha. Põe vó de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca. Põe vó de quatro, toma danada, tá com fogo na xereca. Senta você brincando por cima, olha na via, ela quer caô. Vai, joga a xereca por cima, no meu palco todo vapor. Vai, joga a xereca por cima, no meu palco todo vapor. Vai, joga a xereca pra baixo, no meu palco todo vapor. Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacode. Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. A novinha na quebradeira, tarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Eu me amarro no pique que eu passo mal, no pique que eu passo mal, no pique que eu passo mal. Deixa eu levar tu pro quarto, deixa eu tirar tua blusinha, deixa eu beijar teu pescoço, deixa eu tirar tua calcinha. É porradinha, é porradinha. Caralho. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, pego firme tua xereca, deixo ela molhadinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha, porradinha. Na tua bucetinha, porradinha. Tava no baile aqui curtindo, na moral, conheci uma menina que se chamava Peppa. Peppa Pig. Ela gordinha, bonitinha, tá ligado? Eu olhei assim, eu falei, caramba. Olha o que ela fez. Peppa Pig chegou dentro. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso. Uma coisa surgiu, cadê Peppa no baile sumiu? Dentro do baile uma coisa surgiu, cadê Peppa no baile sumiu? Mas tinha uma coisa no meio do baile geral, tava olhando, chamando a atenção. Tinha uma coisa no meio do baile geral, tava olhando, chamando a atenção. As meninas com a mão na Peppa subindo e descendo com ela no chão. Tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão. As meninas com a mão na Peppa subindo e descendo com ela no chão. Tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão. As meninas com a mão na Peppa subindo e descendo com ela no chão. Vai, oi, desce Peppa Pig, oi, sobe Peppa Pig, vai, desce Peppa Pig, sobe, sobe Peppa Pig, desce, desce Peppa Pig, oi, sobe Peppa Pig, vai, desce Peppa Pig, oi, sobe Peppa Pig. Oi, muito louco, ela quer ficar, mega imbra nesse pique, muito louco, ela quer ficar, mega imbra nesse pique, vai, sobe Peppa Pig. Desce Peppa Pig, vai, sobe Peppa Pig. Desce Peppa Pig, vai, sobe Peppa Pig. Desce Peppa Pig. Ei, cuidado com ela, cuidado com ela, cuidado com ela pra não cair. Cuidado com ela pra ela não cair, hein? Se liga, hein? Desce com a mão na Peppa, sobe com a mão na Peppa. Desce com a mão na Peppa, sobe com a mão na Peppa. Desce com a mão na Peppa, sobe com a mão na Peppa. Desce com a mão na Peppa, sobe com a mão na Peppa. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. DJ Bezinho, é o brabo de novo. É o brabo de novo. É o brabo de novo. Peppa Pig chegou dentro do baile e falou que queria dançar. Pegou uísque com água de coco e do nada começou a surtar. Mas dentro do baile uma coisa surgiu, cadê Peppa no baile sumiu? Dentro do baile uma coisa surgiu, cadê Peppa no baile sumiu? Mas tinha uma coisa no meio do baile geral, tava olhando, chamando a atenção. Tinha uma coisa no meio do baile geral, tava olhando, chamando a atenção. As meninas com a mão na Peppa subindo e descendo com ela no chão. Tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão. As meninas com a mão na Peppa subindo e descendo com ela no chão. Tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão. As meninas com a mão na Peppa subindo e descendo com ela no chão. Vai, oi, desce Peppa Pig, oi, sobe Peppa Pig, vai, desce Peppa Pig, sobe, sobe Peppa Pig, desce, desce Peppa Pig, oi, sobe Peppa Pig. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. O Ciclope tá cantando e elas ficam molhadinha. É só tu acompanhar o novo pique das novinhas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. É só tu acompanhar o novo pique das novinhas. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Oi, o Ciclope tá cantando e elas ficam molhadinhas. É só tu acompanhar o novo pique das novinhas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá de socadinha na bucetada novinha. Tá de socadinha na bucetada novinha. Tá de socadinha na bucetada novinha. É só tu acompanhar o novo pique das novinha. Tá de socadinha na bucetada novinha. Tá de socadinha na bucetada novinha. É só tu acompanhar o novo pique das novinha. Tá de socadinha na bucetada novinha. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! A gente não namora, a gente só fica. Não é mancada minha, é traição da sua amiga. Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha. Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha. Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha. Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. DJ Jorge na produção de novo. É o Guga e o Sete Belo e nós manda pras meninas. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Só vai entrar nessa porra se for dar a buceta de graça. Só vai entrar nessa porra se for dar buceta de graça. Só vai entrar nessa porra se for dar buceta de graça. Aí, nem perde tempo, já vem dando a xereca. Nem perde tempo, para de falar, vem. Vem vendendo a xereca, vem, vem vendendo a xereca, vem. Vem vendendo a xereca, vem, vem vendendo a xereca, vem. Vem vendendo a xereca, aí. Para de perreco que eu sei que tu tá querendo. Para de perreco que eu sei que tu tá querendo. Tira a roupa que não vou perder tempo. Tira a roupa que não vou perder tempo. Tira a roupa que não vou perder tempo. Dá essa porra e curte o momento. Família Bonde dos Malvados. Família Bonde Rafael dos Malvados. Com o DJ Rafael Mix. É o Guga e o Sete Belo e nós manda pras meninas. É o Guga e o Sete Belo e nós manda pras meninas. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Só vai entrar nessa porra se for dar a buceta de graça. Só vai entrar nessa porra se for dar buceta de graça. Só vai entrar nessa chega porra. Chega pra frente, chama as amigas, aqui tá à disposição. Nem tem tempo, já vem pela xereca. Nem tem tempo, para de falar. Quando bate o grave, ela não fica parada. Quando bate o grave, ela não fica parada. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso. Vem com a raba safada. Tá na disposição, dona de cachaça. Não quer saber de nada no baile da quebrada. Quando bate o grave, ela não fica parada. Vem com a raba safada. Rafael Pixi. Família Bonde dos Malvados. Vai, para na minha frente pra eu dar uma analisada. Geral comentou da sua rabana quebrada. Quando bate o grave ela não fica parada. Quando bate o grave ela não fica parada. Vem com a raba safada. Dona de cachorro. Comendo chicória, comendo muito bom. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Do moleque novinha, você sabe como é, que a novinha que é uma moto, eu só tenho de colher. Do moleque novinha, você sabe como é, que a novinha que é um carro, eu só tenho de colher. Tô comendo de colher, cobrando de colher. De colher é muito bom, de colher é muito bom. Tô comendo de colher, cobrando de colher. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão. Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão. Toma aqui, Eduarda. Chupa aqui, Eduarda. Toma aqui, Eduarda. Deixa eu sarrar o popozão. Toma aqui, Eduarda. Chupa aqui, Eduarda. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. DJ Venom. Novinha, você sabe como é, que a novinha que é uma moto, eu só tenho de colher. Do bolado com a novinha, você sabe como é, que a novinha que é um carro, eu só tenho de colher. Tô comendo de colher, cobrando de colher. De colher é muito bom, de colher é muito bom. Tô comendo de colher, cobrando de colher. De colher é muito bom, de colher é muito bom. Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão. Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão. Toma aqui, Eduarda. Chupa aqui, Eduarda. Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão. Toma aqui, Eduarda, chupa aqui, Eduarda. Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão. Toma aqui, Eduarda, chupa aqui, Eduarda. Toma aqui, Eduarda, deixa eu sarrar o popozão. Minha ex atrás de mim, no pega do mal. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Tem piranha pra caralho, aqui no Berga do Mal. Tem piranha pra caralho, tá de sete do mal. Candice me encosta, porra, tô na moral. Candice me encosta, porra, tô na moral. Candice me encosta, porra, tô na moral. Aproveita que hoje é seu dia. Vai, mulher, se repele, espalha onde tu vai sentar. É no beco na viela. Essa botadão, com pressão na tachereca. Botadão, com pressão na tachereca. Botadão, com pressão na tachereca. E aí, DJ Thiago, mano, solta essa porra.